casamento da nossa sede. Eu autorizo o retorno aqui. Ok. O Whisky Charlie Mike, se você ingressar via capteira 35 até a base, você tem problema, você está autorizado. Zone interception, complete the procedure and contact now tower 118.95. Good day, sir. American 982. Após a passagem do gol, iniciamos. Confira a frequência da torre, gol 1-0-4-2-6. 1-1-8-9-9. O 359 é a edificação, via chegada bom, fidência para 2.000 pés, vista altímetro 1.020, forma estabilizada. Autorizado. com a Juliette, 360 para 5890, nós temos que aguardar a copa, por gentileza, prepara a rota da Rua Elétrica. Rua Elétrica, 6430. Solo azul 4069, está pronto para táxi com 120 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Pátio, a frequência da torre agora mudou, 18.6? Ai, desculpa, até 18.95. Gente, 18.95, azul 4069. Good morning, Salvador Ground, American 980, clearing the runway for gate number 11. Alpha Juliet 11. Thank you, Alpha Juliet 11, American 980. Curitiba 360, nível decolada 10, saída do transição elétrica, prossegue a Pesulu 21, Sorocaba, Peralta 390. 5433 é o código transponder, 1208 é a frequência de controle. 4-0-3-6-0, com destino a Curitiba, decolando a pista 10, água elétrica, Pesulu 21, Sorocaba, Peralta 310, transponder 5433-120. Ponto 5458 na azul, são portão 5 para o Poissano. Frequência do controle é 120, decimal 8, trampando para o outro bus. 208, correção, está pronto para o posicionamento do 5. 3-6-0, saída da El. Sim, não, saída da El para o 360, voo no 804. Está autorizado, posicionamento para o ataque. Autorizado, chamarão, tá? 8-1, obrigado. Say again for 90. Could you come before Juliet, please? Oh yes, we'll be calling before Juliet, American 90. Thank you. bom dia, o TAM 3053 Libra na escuta. Segui atrás da América, e a Alfa, o Márcio Guilherme, por gentileza. Thank you, American 980. Muito bom dia, Azul 4069, decolou no seu scooter. Gol no 804, voe Bridge, gol no 804. Direto Bridge, gol no 804. Azul 4069, contato radar, submanteu 320, sai do Dael. Dael 320, 4069. De 591, paciente do tom lado direito, está pronto para o táxi, estamos com 75 a bordo, alguma vez 5 horas, alternando galeão. 75 a bordo, 5 horas galeão, vai ser a passagem do tom, pode sair em trem, 15 real, por conta do ponto de espera, 118, destinal 9. Dando passagem ao tom, paciente em trem, espera 118.95.8.9, obrigado. Altímetro marca 1.020, vamos até a próxima. 1.020, tá. Gol 1.7.1.5, pronto, cópia. Para Brasília, mantendo escuta agora da Copa do Gentileza. Gol 1.7.1.5 na escuta. Está autorizado na escuta? Autorizado para Brasília, 380 amigos. Sua decola da 10 na saída A, bom, transição elefa. Após decolagem, curva direita. Aciona 5434 no transponder, no 208, a frequência do controle. O nível é o 380, ok? Ok, para atento ao tráfego web de atento da guarda, autorizado por chifre no próprio táxi. Pode terminar nós? E o perfil da saída? Vou no 804, chama o centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. Afirmativo. Controle Salvador, é o total 9910 com a Juliette, muito bom dia. Total 9910, unificação chegada a Mare, desse mantém o 050. Ajuste de altímetro 1020. Sim, então, atualizado 5.1020 de Sul na chegada mais, total 9990. Confirme por gentileza a aeronave, tá bom? 35 no 4. 55 no 4 para Aracaju, pronto, só até. Pronto. Autorizado para Aracaju, nível 190. Sou decola da 10, na saída Sul Cardiano, direto a Aracaju. Após decolagem, curva e acionando o transponder 5450 e o controle 120, decimal 8. Autorizado 190 para Aracaju. Transponder 540 na pista. Baixinha da 10, Cajão Aracaju, com 3208, Felipe. Cadê na clássica, proposta parte 3. Autorização para Recife, informação Juliette. Do 9030, está autorizado para Recife, o nível é o 350. Sou da escola da 10, na saída PUCA, transição Aracaju, após decolagem, curva esquerda. O código transponder é o 5443 e a frequência do controle, 120, decimal 8. Web 5891. É 5891 no contato radar molecular, sub mantenho 360, saída árvore. 360 árvore. Controle 120, 830. Chama para o push no 0, pronto. Chama para o push, bom. Final da 3. Fala, Pai, seu plano 357, PLB 78, 5 horas e 10, altera para a config. 5 horas e 10, com 20, 20 alfa, ponto de espera, 76.000, 1.020 altímetro, bom voo, até a próxima. 20 alfa, 1.020 altímetro, confirmado 18.500, 18.500. 1.P2, comandante, 78.95. Está autorizado para Brasília, 360 Sou decola da 1.0, na saída Arbor, transição elétrica. Após decolagem, curva direita. 5437 é o código transponder, 1208 é a frequência do controle. Seja mais quieto, chama para o push no 2 quando pronto. Gol 1897 para Confins, eu tenho autorizado o nível 360. Sou da cola da 10, na saída da El Leda Bridge, onde vai interceptar o peso 16 até o destino. 5444 é o código transponder, 1208 é o frequência do controle. Com na alterna 13325. Com 3325. Afirmativo. Mas qual é a pessoa que não está no 3? Pois está na frente, eu vou 1113, 3 horas e? 49 minutos. Comando de espera 108.6, 1020 altímetro, tenha um bom voo e até a próxima, 607. Quadra nacional da 10. Dia Torre, Altan 3859. Patrulha 3859, a torre 186 ou 1895? Afirmativo, 1895. Ok. Salve 9910, desça para 2000 pés, ajuste o metrô no 020, informe final LF X-ray. Pista 10. Sente, autorizado 2000 pés, também LS, total 9990, 1020, ajuste, obrigado. Tá 3597, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível 380, sai da árvore. Gente, sai da árvore, sobe manter o 380 quando possível, direto elefa. Autorizado. Direto elefa da presente, muito obrigado, tá 3597. Objeto 5891, chama o centro Recife, na frequência 1288, alterna 1260. 288, 260, 5891. Fala, bom dia, o TAN 3859, e Bruno, você escuta? Bom dia, processo de Alfa, chamando o Juliette, por gentileza, 3259. De Alfa, vai chamando a Juliette, 3259. Estava o 21 para posicionamento. 930 autorizado, posicionamento de um ataque. Um ataque do 930. Localizador total 9990. Sete, passa a duna, completo final, chame torre, 118.95. 118.95, obrigado, até a próxima. Senhor de Salvador, com 607 e coluna pista. A primeira nave que você puxa o caminhão fora, gentileza. Gente, o número 2 do setor, mantendo escuta e aguarda, por favor. 3259, dia de leve pro 7. Tá, tá, eu, voo 607. Espera, 5.028, né? Obrigado, Índia Alfa, quadro de espera, 5.028, voo 9030. Comandante, 297, autorizado, porque está aberto pela tarde. 297, autorizado. Salvador, total 990, 990, Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador.